no firmamento, a ver se me aguento. Tudo aqui passa, uma hora escassa. E depois desse momento, agarro-me ao sonho. Deusas e mistério, pensei que fosse sério. Tolerei a calma, confortei a alma. Nesse instante, uma estrela brilhante. Quanto a isso, mundo submisso, traz-nos a paz da infância lá atrás. Vou agarrado ao sonho nesta viagem sem dono. É tudo por agora, amanhã à mesma hora. É tudo por agora, nesta viagem sem dono. Vou agarrado ao sonho, amanhã à mesma hora. Isto é para ser o verbo que sabe ler, tem conjugativo dentro do admissivo. É agora o momento de medir o pulso ao vento, norte, sul, este ou oeste. A que dúvida não reste. Sinto as borboletas, rondam o umbigo, trazem a paixão e o amor consigo. Ser ou não ser, eis a questão. E assim desfecho com mais uma canção.